A partir de agora, o Canal 1 apresenta Sol Mais 30 minutos com notícias, música e Miriam Andrade. Olá, muito boa noite e bom início de março. Anime-se porque, apesar de já ser sábado, à noite ainda tenho o domingo todo para aproveitar. Quer melhores motivos para celebrar? Eu dou-lhe ainda mais um. Está na companhia do programa Sol Mais e na minha. Eu sou a Miriam Andrade e trago-lhe para começar um dos melhores cantores americanos. Esteve no Rock in Rio Lisboa em 2012 e eu queria mesmo que ele voltasse, não só pela sua energia contagiante, como também pela sua voz única. Já sabe quem é? Fácil, não é? Grande Lenny Kravitz e a sua fabulosa música Are You Gonna Go My Way? Espero que tenha gostado desta fabulosa música e atenção, porque em primeira mão, só para si, temos uma nova música de um grande artista português. Acaba de ser lançada a edição especial do álbum Borderline Personality Disorder, que comemora os 10 anos de carreira de Zé Manel. Para quem não se lembra, ele era o ex-vocalista dos Fingertips e neste seu recente projeto a solo, ele se identifica como Darko. O tema que vai estrear só para si hoje é Olhos no Chão. O cantor explica que esta canção é, nas suas próprias palavras, um manifesto por parte de todos os que já se sentiram excluídos. Ficou curioso? Então escute lá com muita atenção, porque eu também. Desta rua de gente, para que pareça melhor andar sem destino. cabeça nas mãos. O céu está frio, o escuro maior. Vou para o meio, nenhuma mentira. Olha para ti, para o que eles te fizeram, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos. Os olhos no chão. Quer saber? Ninguém sabe o teu nome. Faz em vão para lugar nenhum. O dia olhos no chão, os olhos no chão. Olhem para mim, para o que eles me fizeram, que eu já sei dizer não, eu já sei dizer não. Olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão. Então, gostou? Se quiser opinar, pode enviar-me um e-mail para miriamandrade@radioantenaweb.info ou até mesmo pedir músicas e dar-me sugestões. Houve quem já o fizesse. Pedro Pinto fez um pedido bem especial e aposto que não só para ele, como também para todos nós. O seu pedido foi a música Cairo, da grande banda de rock português, Os Táxi. Um tema de 1982, admito que não, eu ainda não era nascida, mas reconheço como uma grande música. Fique então com esta banda nascida no Porto e com esta emblemática música, já sabe. Se quiser pedir músicas, basta enviar e-mail para miriamandrade@radioantenaweb.info e te juro, tem a minha resposta garantida. Obrigada, Pedro Pinto. Esta é só para ti. Just grande nostalgia, não foi? Olhe, se tem uma banda ou está a pensar em formar uma, muito cuidado no que toca à escolha de nomes, ok? É um conselho de amiga, mas lembre-se que vai sempre a tempo de mudar. Sabe quem são os Sigma 6? Pois, é que eu também não. Ainda bem que mudaram o nome para Pink Floyd e criaram músicas fantásticas como a que vai ouvir agora. Esta é para aquela pessoa que você queria que estivesse a seu lado neste momento. Eu já pensei numa. E você? Não custa mesmo nada, pois não? Aproveite e até já. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Está a dar para relaxar? Acredito. E já que hoje estreámos o novo single do músico português Darko, quero aproveitar o momento e também divulgar uma banda jovem portuguesa marcada pelos anos 80 e o movimento pós-punk. Eles são os Supreme Soul, 5 rapazes cheios de talento que estrearam com o álbum No One's All. Aqui vamos ouvir o primeiro single. Chama-se The Perfect Place for Us e espero que este seja o programa ideal para ouvir esta música brilhante. Vá, orgulhe-se do que é português, especialmente quando é bom, e acredite, esta é mesmo muito boa. Para mais informações, vá a supremesoul.pt e ouça por si próprio. Quanto a mim, até já. Sometimes we hurt the ones we love. Sometimes we lie for a piece of gold. I guess it's a human disease. Our hearts when we are old. Sometimes we lose what we never won. Sometimes we need what we already have. I think it's a restless mind. It kills us after making us worse. Gostou, não gostou? Tenho a certeza que sim. Agora chegou a altura de relembrar que tem de ir buscar o bloco de notas ou abri-lo no computador, porque já a seguir dou-lhe algumas dicas importantes para que não se esqueça este fim de semana. Enquanto vai buscá-lo, deixo claro, em muito boa companhia. Este cantor esgotou a Mel Arena bem há pouco tempo e até beijou o palco tão agradecido que estava ao nosso público. É assim um dos artistas que melhor tem sido recebido pelo público português. Há quase 4 anos, os dois concertos que deu naquele espaço esgotaram tão rapidamente que fizeram dele o recordista detentor do título do músico que mais depressa esgotou o Mel Arena. A resposta é óbvia, estou a falar do fenomenal Michael Bublé. A música que lhe deixo põe-me sempre em boa disposição e espero que isso se pegue. It's a Beautiful Day no seu som mais. I don't know why. think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really. When you said goodbye, it's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, it's a beautiful thing. I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Consegui pô-lo mais bem disposto? Ótimo, era mesmo isso que eu queria. Olha, já tem o bloco de notas à mão? Então vamos a isso. Se tem filhos, aproveite amanhã para ir ver a peça Pode Palco à Portuguesa no Teatro Rápido, em Lisboa. Custa apenas 3€ e é às 3 da tarde. Mas se é fã de cinema e de Lego, não se esqueça que o filme Lego estreia esta quinta-feira nas salas de cinema portuguesas. É um mundo inteiro feito com mais de 15 milhões de coloridas peças, onde as minifiguras ganham vida no ecrã. Há um herói improvável, o Emmett. Um simples boneco vai salvar o universo Lego do mal da fita. Não falta também os super-heróis, Super-Homem e, claro, o Batman. Aposto que toda a família irá adorar. Quanto ao futebol, já sabem que amanhã o Benfica joga contra o Belenense às 5 da tarde e o Porto contra o Guimarães às 7h15. Por minha conta é tudo. Muito, muito obrigado por estar aí desse lado. Esta meia hora foi um prazer. Encontro-me consigo daqui a uma semana às 21h30 no seu programa Sou Mais. Fico agora com Ed Sheeran e Give Me Love. Até para a semana. Um grande beijinho. Give me love. Lately I've been waking up alone. Pain splattered to drops on my shirt. Told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll after my life.